CT do Dieguinho. Alô, Portal do Arrocha, Estação do Arrocha, Jairzinho CDs, tamo junto. Mágoa ficou do último amor, sangrando está o meu coração. Mas como apagar essa paixão? Eu já encontrei uma saída pra acabar com minha solidão. Eu já decidi, eu vou fazer leilão, vou leiloar meu coração e vou arrematar. Vem correndo e me abraça, divide ainda, vai ganhar. A minha paixão dele tá guardada, você não vai se arrepender se comigo ficar. Noites coloridas de amor, eu e você vamos passar. Vai ser um tal de ai, ai, ai, ui, ui, ui, chega mais. Toma amor, tome amor. Quem encontrar meu coração viverá num sonho de amor. Vai ser um tal de ai, ai, ai, ui, ui, ui, chega mais. Toma amor e tome amor. Quem encontrar meu coração viverá num sonho de amor. Mágoas ficou do último amor, sangrando está o meu coração. Mas como apagar essa paixão? Eu já encontrei uma saída pra acabar com minha solidão. Eu já decidi, eu vou fazer leilão, vou leiloar meu coração e vou arrematar. Vem correndo e me abraça, divide ainda, vai ganhar. A minha paixão dele tá guardada, você não vai se arrepender se comigo ficar. Coloridas de amor, eu e você vamos passar. Vai ser um tal de ai, ai, ai, ui, ui, ui, chega mais. Toma amor e tome amor. Quem encontrar meu coração viverá num sonho de amor. Vai ser um tal de ai, ai, ai, ui, ui, ui, chega mais. Toma amor e tome amor. Quem encontrar meu coração viverá num sonho de amor.